Muito boa noite a você que acompanha o programa Visão Espírita. Estamos aqui na edição de segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022. E eu queria, antes da gente começar, o programa de hoje está bem especial, mas eu queria falar um pouquinho sobre a feira, a 27ª Feira do Livro Espírita de Piracicaba, que vai acontecer nos dias 6 e 7 de agosto, na Livraria Espírita Allan Kardec. Eu vou falar, vou passar depois mais sobre o endereço e tudo certinho, mas seria muito legal quem nos acompanha, se puder comparecer, participar, isso auxilia bastante o movimento espírita de Piracicaba. Vamos chamar aqui então Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite, Luiz, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, boa noite a todos, né? E é com muito prazer que volto à cena aqui das segunda-feiras, e é um dia que realmente fica mais difícil, porque as palestras normalmente nas casas espíritas se dão às segundas-feiras, né? Mas sempre que eu posso, eu me escalo. É isso aí, é um prazer tê-lo aqui conosco. E hoje a gente tem também o Rogério Azevedo. E aí, Rogério, boa noite. Boa noite. Os amigos aqui que estão conosco, o pessoal aí que nos acompanha semanalmente. Mais um dia muito bacana para a gente poder fazer uma avaliação de alguns assuntos que nos são importantes, né, dentro do Espiritismo, conversando de uma maneira leve, bacana, que nos leve a um entendimento melhor, né, sobre o significado das coisas. Isso, e o tema de hoje é um tema extremamente atual, né? Vamos falar sobre qual que seria o posicionamento do espírita perante a política no mundo, inclusive algumas leituras obrigatórias que nós vamos passar durante o transcorrer do programa. Mas vamos lá, vamos começar então. Estão preparados, Luiz, Rogério? Vamos começar? Vamos lá. Então, só lembrando que a gente tem utilizado o livro O Consolador como referência, e o capítulo de hoje a gente fala sobre sociologia. E a primeira questão, já para a gente entrar, eu vou perguntar direcionando para um, mas o outro fica à vontade também para ir complementando conforme a intuição aparecer e a gente vai fluindo. O nosso compromisso aqui não é com o texto, mas sim com o pessoal que está nos vendo. Se vier pergunta online, nós vamos priorizar as perguntas online aqui. E o pessoal, Luiz e Rogério, o pessoal tem participado bastante, tá? Que bom. Primeira pergunta, Luiz. Com a difusão da luz espiritual, esse conceito de amor à pátria e às fronteiras, essa noção de pátria, deve se expandir, deve melhorar para todas as nações do mundo? O Serginho, o plano espiritual é muito claro, né, quanto à questão do sectarismo. Agora, isso aí é uma realidade na Terra, né, onde as nações se dividem e cada um aí, de certa forma, desenvolve uma ligação muito forte naquele local onde nasceu. Mas com a evolução do espírito, a tendência é isso desaparecer, né? Não no sentido de que não tenha mais respeito à pátria onde nasceu, mas que as fronteiras desaparecem. A humanidade, na realidade, é universal, né? É uma coisa que sempre me vem à mente quando, no momento do descobrimento do Brasil, aqueles índios, né, vendo chegar aquelas caravelas, para eles aquilo lá foi uma coisa fantástica. E nós sentiremos mais ou menos a mesma coisa quando chegarem os extraterrestres, né? Se alguma humanidade vier se aproximar de nós, assim, vamos dar uma mãozinha para esses meninos aí, porque eles estão se perdendo, né? Então, realmente, eu guardo um paralelo assim. Nós seríamos como aqueles indígenas que, em cima de árvore, ficariam assim estupefatos com o que estava acontecendo. Que, para nós, será, sem sombra de dúvida, um fato novo. Alguma coisa realmente bem chocante. Muito bom. Rogério, falando um pouco de desigualdade social, né? Essa desigualdade verificada nas classes sociais, principalmente voltada no universo dos bens terrenos, tem vida longa? Vai continuar no porvir? Olha, Serginho, sabe que essa é uma questão que, para nós, ela aguarda uma certa profundidade, porque nos convida a pensar até no significado da vida que a gente tem, né? Muitas das vezes, mesmo conhecendo a imortalidade da alma e a nossa essência, principalmente como espiritual, os nossos objetivos de vida em si, por muito tempo nessa nossa infância de compreensão das coisas, ainda são exclusivamente materiais. O nosso objetivo é ganhar dinheiro, o nosso objetivo é no hoje. E se hoje estiver bom, está tudo certo. E o espiritismo se torna algo meio que secundário para eu aprender, para ficar mais ou menos garantido quando não estiver mais por aqui, saber quais são os caminhos. Então, se nós pensarmos na nossa essência em si, todas as experiências humanas que nós acabamos pensando, até essas estratificações sociais, como a pobreza, a miséria, a riqueza, todas elas são ensinamentos, ensinamentos consequências, muitas das vezes, da nossa ação. Porque nós temos a liberdade, vamos ter até a possibilidade de nascermos ricos, nascermos pobres, inclusive para aprender a lidar com esses tipos de tesouros que nos são conferidos. E lidar com esses tipos de tesouros é saber também valorizar os talentos que Deus nos dá. Porque da mesma maneira que o pobre sofre as dificuldades da penúria, da dificuldade de viver do ponto de vista material, ele está aprendendo, na verdade, a vida dura de como se viver. Na humildade, na resignação, na perseverança do dia a dia sofrido e complicado, já que muitas das vezes nós podemos identificar até esses nossos irmãos que vivem no nosso país, né? Nesse tipo de condição. Mas também, se olharmos no outro lado dessa moeda, que seria o irmão rico, né? Nós poderíamos observar até aqueles que precisam ter também a responsabilidade e a consciência de saber como empregar aqueles recursos que chegaram nas suas mãos. E não tomar única e exclusivamente a multiplicação dos recursos terrenos como um objetivo de vida, mas sim a responsabilidade de ter que ajudar, de saber como empregar esses recursos para que a própria sociedade em si continue tendo a sua evolução em si, né? Quantos ditos ricos não investiram também suas fortunas numa escola de educação, numa instituição de caridade para promover o desenvolvimento de crianças? Então, eu diria que isso faz parte da nossa condição, já que vivemos num mundo de provas e de expiações, e sabendo lidar com essas provas e expiações, dependendo do contexto em que cada um de nós se encaixe, é um processo evolutivo pelo qual todos iremos passar. Evidentemente que ninguém fala, ah, eu adoraria nascer numa condição de miserabilidade, de penúria, mas o mau uso dos recursos que lhes são conferidos numa vida, por exemplo, nasci rico, abusei a minha vida toda, explorei as pessoas, evidentemente que eu vou causar um problema no meu futuro espiritual e necessitarei de ter que lidar com esse contexto, aprendendo muitas das vezes com a dor, né? Então, se nós pudermos fazer uma síntese, é mais ou menos assim a nossa vida, como ela se processa. Agora, você me pergunta, poxa, vai durar bastante? Depende de nós. Depende da nossa consciência, depende das nossas escolhas, como escolhas individuais e coletivas também. Bem, pegando esse gancho em cima da fala do Rogério, Luiz, usando os aspectos da sociologia, é possível, acreditar e se admitir o conceito de igualdade absoluta? Olha, a igualdade absoluta, ela jamais vai existir, né? Existe um processo evolutivo e isso aí é em escalas. A escada de Jacó, ela mostra muito bem Teve um pequeno travamento isso aí. aí, né? Então é uma Opa. questão ágil. Agora, Olha, você. nada me Luiz, impede. hora que você estava falando, deu um pequeno travamento. Quando você falava da escada de Jacó, ele deu uma travada. Se você puder voltar só um pouquinho, continuar a partir daí. Então, com relação à evolução, nós mesmos temos essa compreensão que o nosso desenvolvimento de compreensão, evolução, é como se fosse uma escada. Alguns se encontram em degraus menores, outros maiores, né? Isso confere a nós um potencial. Agora, nada me impede de, com esse potencial, eu angariar benefícios em que eu espontaneamente possa distribuir para alguém. É, cada um faz com o seu patrimônio aquilo que acha que deve fazer, né? E à medida que você vai compreendendo as coisas, e você veja aqui um fenômeno bastante interessante. As 10 maiores fortunas mundiais, né, criaram aí um clube e determinaram que, a partir da terceira geração, eles cobririam todas as necessidades dos seus descendentes. A partir dali, eles doam a sua fortuna para institutos, né, para órgãos que cuidam do bem-estar geral. Então, você começa a perceber que também até essas pessoas, à medida que eles chegam num determinado patamar, eles também adquirem uma certa compreensão que aquilo ali não é nada, né? Eu posso chegar à condição de o homem mais rico do mundo e, de repente, eu tenho um filho que tem uma doença incurável. E o que, que eu faço, né? Então, nós nos deparamos com certas realidades, isso a nível individual, né, ocorre em cada patamar, mas o que se percebe é que aqueles que chegam nesse patamar, eles chegam a um grau de compreensão de que realmente, a partir de um dado momento, é tudo igual, né? Nada tem mais significado. Então, é isso que eu penso. É, muito bom. É, Rogério, a questão do proletariado. É, você acha que os homens poderão resolver isso sem atritos, nessas questões chamadas proletárias? Olha, sabe que se a gente fizer um exercício de imaginação atualmente, talvez a nossa resposta instintiva, por falta de nenhum exemplo prático que nos dê outro tipo de resposta, é que é não, né? Mas evidentemente que nós, como humanidade, caminhamos para a perfeição. Sabe-se lá qual é essa perfeição relativa quando será atingida. É, e quando for relativamente atingida, quando nós, como humanidade, começarmos a pensar no que seria a lei de amor, o que seria exercer a sua vida calcada no Evangelho, talvez esse não se torne um sim, né? É, evidentemente que nós estamos falando de algo bastante utópico, né? Porque todos procuramos compreender como é viver num mundo perfeito, relativamente perfeito, onde impere a bondade, onde impere na fraternidade, onde impere o bem, né? Nós estamos nos dirigindo para um mundo de regeneração, que é muito diferente desse nosso que nós estamos vivendo. Mas, evidentemente, que na atual situação nós teremos conflitos. Eu paro, às vezes, para pensar no vulto da quantidade de recursos que tem o homem mais rico do mundo. Você pega, por exemplo, um Elon Musk, tem 270 bilhões de dólares. A minha mente não consegue nem conceber quanto é isso. Você fala assim, imagine quanto é 270 bilhões. Você enche uma casa de dinheiro, enche um barracão, enche uma cidade? Não sei, de verdade. Só que sei também que a humanidade em si poderia empregar muito mais bem os seus recursos, como esses recursos que hoje são destinados para guerras, que são financiados para drogas, ou até esses recursos que são destinados à viciação em si. Quando eles forem destinados única e exclusivamente para a arte, para a cultura, para a educação, em que a própria população em si não saiba o significado do que é passar fome, já que essa é uma necessidade básica que todos necessitariam num mundo relativamente igualitário, chamado de cristão, ou quem sabe de um mundo digno, nós pensaríamos um pouco diferente, talvez, como resolver essas questões ditas proletárias. Porém, contudo, hoje nós temos a humanidade que calca seus valores, na verdade, na exploração do próximo, sejam explorações em países cujas leis ainda não são relativamente desenvolvidas para proteger aqueles cidadãos conhecidos como os proletários, em que vivem num sistema praticamente de escravidão, como também aqueles que vivenciam em países um pouco melhores, já desenvolvidos, que têm o Estado em si, suas leis, para poder ajudá-los nesta caminhada. E leis essas que, à medida que nós vamos evoluindo, compreendendo o significado das coisas, as leis em si também acompanham o desenvolvimento da população em geral. E um desenvolvimento esse que se aproxima, muitas das vezes, de uma maneira ideal, utópica, ao que seria a bondade, a felicidade, para tentar balancear mais ou menos, ou tentar evitar essas chamadas explorações. Então, nesse mundo ideal que um dia atingiremos, em que todos trabalhamos diariamente para atingir e, quem sabe, um dia conseguir, teremos, sim, questões proletárias, questões empresariais, ou seja, quaisquer questões que fazem parte da nossa vida política ou não, como questões a serem resolvidas de uma maneira pacífica. Serginho? Oi. Eu tenho uma contribuição nesse livro Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis. Ele diz o seguinte: nós subscrevemos voluntariamente as reivindicações legítimas da classe operária, reclamando para o trabalhador a sua parte de influência e de bem-estar, seu direito aos benefícios industriais e seu lugar ao sol. Porém, reprovamos os meios violentos e revolucionários que seriam um perigo para a sociedade ocidental depois de ter arruinado a sociedade russa. Então, você vê que ele traz aí a sua contribuição. O pensamento realmente socialista é bonito. Agora, a forma como se realiza isso, inclusive, só ajuda a deturpar o termo, né? Então, eu tive uma oportunidade rica. Em 2008, a USE me convidou para fazer um simpósio sobre aquela crise de 2008. Aí eu fui obrigado a manipular os números, né? E aí eu fiquei impressionado. Na crise de 2008, com a queda das bolsas, tá? O valor das ações em queda representou quase 3 trilhões de dólares. Foi uma coisa assim descomunal. Para se exterminar a fome no mundo, precisaria de 300 milhões, alguma coisa assim. Então, era assim um absurdo, né? A crise levou para o rabo quase 20 vezes aquilo que se precisava para atender a necessidade da humanidade toda. Então, realmente, a partir do momento que nós... Eu vou ler depois um outro trecho aqui do Mestre na Educação, quando ele falar de política, que vai esclarecer isso aí. Então, esse aí é do Leon Denis, Socialismo e Espiritismo. Socialismo e Espiritismo. Legal. É a primeira indicação de leitura para o pessoal aí que quer se expandir um pouco mais nesse assunto. Falando disso, então, essa questão de aparelhamento, Luiz, do Estado, né? E, além disso, a questão armamentista dos Estados, não estamos nem falando aqui da questão dos indivíduos, né? Isso ainda é algo que se faz necessário, ainda é sustentável no mundo? Sérgio, os exemplos têm mostrado que sim, né? Agora, isso aí é uma bola de neve. Né? Então, enquanto realmente alguém se comportar dessa forma, o outro, inclusive, às vezes pode ser como jogo político, né? Se justificar por isso. Né? Então, o que precisa realmente é, a partir do momento que houverem... Você veja, hoje nós estamos carentes de líderes no mundo inteiro. Né? Você não vê despontar no mundo algum líder assim que você diria assim, esse cara aí vai pelo menos servir de referência. Né? Não tem. Então, realmente, nós estamos pobres nesse sentido. Agora, a partir do momento que houver essa construção, a própria existência dessas pessoas ela vai provocar nos seus pares, né, um estímulo, uma conversa, a confiança. Enquanto se planta a desconfiança, é cada vez pior isso aí. Agora, à medida que começar-se a construir, eu acredito realmente que vai ser num crescendo. Agora, precisa realmente surgirem esses líderes. A doutrina nos fala muito claramente disso aí. Em uma geração, o plano espiritual pode substituir essa liderança. É? Então, quando nós vemos tanta coisa sendo mostrada a respeito da regeneração, a gente realmente tem que ser positivista nesse sentido. Mas tem uma parte que cabe a todos nós. Não é só colocar líderes lá que movam-se nessa direção. Nós precisamos nos mover juntos, porque a classe popular realmente está fazendo muito pouca coisa nesse sentido. Está todo mundo acomodado, está todo mundo parado, né? Então, nós ainda temos muito aquela tendência, nós gostamos desses séculos que a igreja nos conduziu e a gente gostou desse modo, né? É melhor ficar aqui assistindo do que ficar movimentando e tentando ser um multiplicador em todo esse processo, como é o caso do Espiritismo. Muito, você tocou num ponto importante, porque muitos de nós ainda, de uma certa forma, nos omitimos, alegando não gostar de política. E é aquela charge que é muito pertinente, aquela charge em que as pessoas estão dentro de um barco, está vazando, tem um furo do outro lado, e o pessoal está na moita ali falando, não é desse lado o furo. Mas, na verdade, a gente está tudo, dentro do planeta Terra, a gente está tudo dentro do mesmo barco. Né? E nós vivemos um longo tempo com essa afirmativa, né? Eu não me envolvo com política. É mais ou menos como se você admitisse uma empregada doméstica e chegasse para ela e dizia assim, o teu salário inicial vai ser R$ 2.000, está aqui o meu talão de cheque, está aqui a minha conta bancária, o meu cartão de crédito, a minha senha. A partir de agora, você administra tudo. Você dá aumento para você, faz o que você quiser. Foi isso que nós fizemos durante todos esses anos. E agora estamos vivendo a consequência disso. Exato. Vamos lá, Rogério. Você falou muito bem nas questões do proletariado. O Espiritismo tem um papel especial junto à sociologia? Olha, na verdade, se a gente for entender o significado até das palavras, a gente observa que a sociologia em si, ela se ocupa de estudar as relações dos indivíduos dentro da sociedade, sejam elas as maneiras que forem. Evidentemente que a relação social religiosa em que as pessoas também estabelecem como pauta de orientação da sua vida é um dos pontos que, com certeza, ocasionarão a mudança do estudo da sociologia. Quando todas as pessoas, e vamos até fazer uma pequena pausa aqui, porque as pessoas poderiam em si não se rotular de uma maneira religiosa. Elas podiam não se chamar de espíritas, nem de católicos, nem de protestantes, nem do que quer que seja. Porém, ao adotar uma postura religiosa, uma postura à semelhança de Cristo, a sociedade em si mudaria, evidentemente, porque a pauta que rege a vida das pessoas que escolhem um rumo como esse passa a ser o amor. E, evidentemente, que todas as consequências direcionadas de uma pauta de vida calcada no amor serão pautas do bem. Assim como nós, como, já que nós estamos falando de política, nós como eleitores, assim como aqueles que seriam os eleitos, aqueles os candidatos dos nossos votos de representação da nossa vontade, se eles, evidentemente, pautassem sua própria vida na lei de amor, as coisas seriam muito diferentes. Hoje eles pautam no amor, mas apenas no amor próprio, né? E nós aqui, muitas das vezes, pautamos a nossa forma de vida política, de nos movimentarmos nessa sociedade, muitas das vezes falando de amor e representando o que a gente pensa no ódio, né? Na, na, na, na cisão, na cisania, na nossa vontade de exterminar aquele que pensa diferente de nós, né? E é engraçado porque em momentos como esse a gente observa que a sociedade em si alcançou um grau de desenvolvimento tão grande com relação à ciência, com relação às vacinas, à medicina, à internet em si, à astronômica, astronomia, enviar sondas para um planeta. Imaginemos cálculos matemáticos que nos possibilitam enviar um foguete daqui, dar uma volta no Sol apenas para pegar um pouco mais de energia, para se tornar um pouco mais veloz, para depois partir para Marte. E isso com uma precisão que a gente não consegue, eu não consigo conceber um negócio desse, mas é muito legal. E é uma possibilidade que a gente observa que, ao mesmo tempo que nós temos uma capacidade intelectual que nos leva a ambientes muito melhores do que esses que nós atualmente estamos, a gente ainda se degladia de querer matar um fulano de tal, às vezes num ambiente da internet, porque a gente se torna, às vezes, bastante corajoso na internet, né? E, às vezes, em grupos que pensam igual a nós, a gente quer matar o fulano de tal que pensa diferente, que vai ter um voto diferente do nosso. E a coisa é tão maluca que a gente, mesmo sendo espírita, e espírita faz isso. E, para mim, às vezes, parece uma incoerência entre você encaixar um tipo de comportamento como esse e colocar o evangelho de Jesus para trabalhar para a sua pauta de vida, para a sua mudança, né? Então, são essas contradições que fazem parte da nossa confusão mental, né? E a gente não se observa como confuso, vai vivendo dessa maneira e ainda se chama de espírita. Serginho, pode falar. Não, pode, eu ia já pular para uma então, outra pergunta. Tem mais uma contribuição aqui, o mestre na educação, do Pedro Camargo de Vinícius. O Vinícius é um piracicabano, tá? Aqueles que nos ouvem. E ele diz o seguinte nesse livro aqui: toda a forma política é boa em mãos de homens cônscios de seus deveres e responsabilidades. Nenhuma delas presta quando manejada por indivíduos inescrupulosos e desonestos. As melhores constituições, as leis mais sábias, visando assegurar os direitos e o bem-estar dos povos, nada representam se as rédeas do poder se acham no domínio de demagogos impúdicos cujos objetivos sejam locupletar-se da posição que ocupam e da força que ocasionalmente dispõem. Então você veja que realmente a colocação, e é isso que o Rogério falou, a gente desenvolveu tecnologia, tem uma mosca aqui me enchendo, a gente desenvolveu tecnologia para chegar, dar uma volta à Lua e ir para Marte, né? Renovando a energia. Às vezes que é para estar num lugar que pode exterminar o que tem na Terra e voltar depois de alguns dias para assumir o que sobrou. Entende? Então, realmente, é dispar a nossa evolução mental com a nossa evolução moral. Exato. E o que eu ia fazer, e é para você, Luiz, mas eu quero que o Rogério também comente, é a pergunta central que deu origem ao tema de hoje, que é: como que deve se comportar o espírita perante, ou o espiritista, como o Kardec coloca, ou como o Emmanuel coloca no livro, perante a política do mundo? O Sérgio, o Emmanuel coloca muito claramente ali, né? Muitos de nós somos chamados ao palanque político, né? Ou ao meio político, por realmente necessidade de que o meio precisa de pessoas de alto gabarito em questão moral, em questão de honestidade e em questão de exemplo. Agora, eles deixam muito claro, porque é um meio extremamente difícil, né? Então, ele orienta o seguinte: se você está no comecinho e está pensando em adentrar por esse caminho, é melhor não, porque é um caminho muito espinhoso e muito difícil de você se conservar moralmente. Então, é melhor você pensar na sua evolução moral, né, do que você se envolver nesses meandros. Agora, como participação, cada vez que qualquer um de nós for chamado para uma interferência positiva, desde que ele tenha certeza que está imune àquilo que ele vai encontrar, deve sim participar. E nós temos vários exemplos, né, do movimento espírita. Hoje, inclusive, eu fiquei sabendo de um, que é o Caibar Schútil, que eu não sabia. Mas o Caibar Schútil foi político lá em Matão. Aliás, ele foi responsável pela elevação de Matão a município, né? Que ele fez um trabalho maravilhoso. E é isso que tem que acontecer. A partir do momento que nós nos envolvemos com aquilo, que nós sejamos realmente um referencial positivo, né? Porque a partir do momento que a gente adentra lá e vai fazer a mesma coisa, então realmente é melhor ficar de fora. Rogério, você quer comentar? Eu tenho um pequeno adendo na fala do Luiz. Parte de mim também pensa no significado da política em si. Tanto que a política não é algo novo nas nossas vidas, como sociedade, como humanidade. Ela vem desde Aristóteles, de Sócrates, Platão, aqueles que foram os criadores da ciência filosófica calcada da política, que diziam que a sociedade precisaria se organizar realmente para tornar a vida do cidadão um pouco melhor do que é. Evidentemente que com a nossa falta de compreensão de nós mesmos, da nossa falta de visão como servidores, que deveríamos de ser servidores à semelhança de Cristo, evidentemente que a humanidade se corrompe, e se corrompe por estar na posição que está. E não somente, não nos restringamos apenas a falar da posição presidencial, porque atualmente, hoje, parece que virou um pandemônio de briga dentro da nossa sociedade, em grupos, né, que se digladiam por ideias, quando, na verdade, nós vivemos a política diariamente. Dentro da nossa sociedade, dentro das nossas câmaras municipais, nós temos nossas vidas de município pautadas na política, e a gente não acompanha nada disso. Então, a nossa falta de cultura política em si, a gente nem sabe o significado do que seria, como sociedade, né? O que seria o poder executivo, para que serve o poder legislativo, para que serve o poder judiciário, quais seriam as suas instâncias entre municipal, estadual, federal, o que faz cada uma, por que é do jeito que é. E a gente não conhece, a gente não sabe quem votou para vereador na eleição passada, de maneira nenhuma. A gente só sabe essas eleições que pautam muito mais a nossa sentimentalidade, essa sensibilidade que aflora muitas das vezes o que a gente tem de pior, do que a gente lembrar de que as pequenas ações que nós temos também contam, porque nós precisamos colocar bons representantes em torno de ideais de servidão à sociedade. E parece que a coisa é meio engraçada, porque eles votam tantas coisas que são contra nós, né? E a gente eu, pelo menos, não me sinto representado. E isso ocorre em todos os âmbitos, né? Ninguém veio me consultar, eu não sei. E evidentemente que essa não seria uma maneira prática de se lidar com as coisas. Mas é uma maneira interessante de nós começarmos a pensar na responsabilidade que nós temos. Tem tanta gente aí que tá, faz 30, 40 anos numa família, podemos citar inúmeras famílias, que são verdadeiras dinastias. E nós observamos que não estão lá porque são verdadeiramente competentes, mas são pessoas que se utilizam dos bens públicos para se locupletar, né? E a gente, na verdade, pela nossa falta de cultura política, de poder cobrar, de poder chegar junto e falar, olha, a gente precisa trabalhar de uma maneira legal, unir as pessoas da própria cidade para fazer com que as coisas funcionem, nós vivemos dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, é intrigante, porque se não entrar uma pessoa boa nesse meio, que muitas das vezes é um meio, de, como o Luiz disse, difícil, complicado, de muita podridão, não vai melhorar nunca, porque realmente eu também penso, falo assim, eu nem pisaria, porque, pelo amor de Deus, né, para abrir esse mato a facão precisa ser muito imbuído de um espírito missionário. E, evidentemente, que há necessidade e haverá de ter cidadãos que pautarão sua vida no que é o bem, no que é o correto, para poder dedicar-se a mudar essa situação, porque, caso contrário, nós vamos ficar a cada 4 anos, independente daqueles que escolhemos, para quaisquer um dos âmbitos, municipal, estadual, federal, nos digladiando e brigando um com o outro na internet, esperando que entre o ruim e saia o pior, né? Então, essa acaba sendo nossa vida. Ô, Serginho, tem um ponto que eu queria abordar aqui. As nossas praças públicas. Eu lembro que uns 5, 10 anos atrás, eu tinha uma chacrinha encharqueada, e lá na praça de Charqueada era lindo de se ver. Existiam três rodas, assim. O country girava num sentido, o jovem girava no outro sentido. E era bonito de ver, a praça cheia. E isso existia em todas as praças brasileiras, Sérgio. Por que que as praças se esvaziaram? Começaram a esvaziar e começaram a entrar nas praças aquelas figuras que não são bem-vindas. E elas tomaram as praças. Então, a culpa é de quem? Nós abandonamos. O Chico até tinha uma musiquinha que ele tocava, né? A música na praça, não sei, a lua, e aí você vai para a roda da televisão e não quer mais saber da lua. Entende? Então, isso foi provocado por nós. Na realidade, nós, espíritas, como movimento, nós devíamos nos organizar e dizer assim, olha, 100% vamos escolher um partido e vamos nos infiltrar nesses partidos. Que aí nós vamos entrar no âmago da política. Você pode escolher que partido você quiser, mas entra num grupo de 20 pessoas num, 30 no outro, e vamos contaminar os partidos. Vamos na direção contrária. Nós já sabemos que movimento que tem que fazer. É um bom ponto. Rogério gostou da ideia. Eu fiquei aqui pensando, porque veja, nós como movimento espírita, nós não temos isso. E nós temos, inclusive, agremiações religiosas na sociedade que são donas de partidos políticos, cujas pautas na Câmara de Deputados mesmo. Existe um partido político, não vou falar o nome, mas quem quiser pesquisa aí no Google, que é detentor de um canal de televisão, é detentor de uma igreja e é detentor de um partido político. E acaba, na verdade, se movimentando na sociedade para aprovação de leis cujos interesses são justamente os interesses de si próprios e não necessariamente o interesse de ideal cristão, o interesse de doação. Então, eu entendo o que você está falando, Luiz, mas eu ainda sou bastante reticente, porque mesmo como espíritas não significa que somos perfeitos. Não. Estamos sujeitos à contaminação, como todo. Mas como movimento, esse seria o movimento que eu faria. Sim. Eu diria assim que nós ainda, veja, isso é muito complicado, porque nós que estamos aqui tentando estudar o Evangelho, verificar quais são os pensamentos do cristianismo puro, da ideia real do que Cristo tentou nos ensinar em como nos comportarmos, quantos erros a gente não tem, quanta patinada a gente não dá, né? E então, a infibratura moral, assim, de um exemplo de pessoa como Chico Xavier, um Divaldo Franco, alguém que já tem uma musculatura espiritual que é muito diferente até da nossa, porque já passaram como espírito por várias curvas que a gente ainda, que se testado, podemos dar uma patinada federal, né? Então, é um caminho perigoso, mas realmente, todos os partidos políticos, quando pautarem-se pela lei de amor, evidentemente que a consequência para a sociedade disso vai ser maravilhosa, né? Luiz, você já fez algo similar no movimento espírita, na verdade. Eu estava me lembrando aqui, olha, quantos, não precisa responder, né, mas eu acho que você vai ter um número aproximado, talvez, quantos palestrantes você formou, sendo nos cursos, sendo dentro dos trabalhos mediúnicos, que você acabou mandando para... Eu fui um exemplo, né? Mandando depois, espalhando as pessoas para dentro dos centros espíritas, com o conselho que era vá, mesmo observando coisas erradas, continue falando o que é certo, porque as pessoas que lá estarão precisarão ouvir o que você tem a dizer. Você deve ter um número aproximado da cabeça. Foram muitos que você acabou até hoje eu não me até hoje eu não me arrependi nenhum, tá, Serginho? Ô, Sérgio, eu procuro ter isso como lema na minha vida. Tudo que é bom tem que ser multiplicado. Então, isso aí, eu lembro que na minha vida profissional, uma vez eu fui chamado a atenção por um chefe que eu tinha, porque eu realizei um trabalho que teve uma projeção, mas um indivíduo de outro setor colaborou. E eu achei que seria uma indelicadeza não colocar o nome dele também, né? E coloquei e levei uma bronca. Mas não me interessa as broncas, me interessa que... Eu costumo dizer assim, não me interessa a opinião dos homens, me interessa a opinião dos espíritos. Eles sabem o que se passa no meu coração. Esse é o importante. E esse eu estou em linha com eles. Não, mas você tem razão. A partir do momento que nós pegamos elementos com potencial e inserimos, né, que as casas espíritas estavam carentes de palestrantes. E a gente via que tinha pessoas esforçadas tentando fazer o máximo e a coisa cada vez pior. Agora, a partir do momento que esses elementos começaram a se multiplicar, o movimento espírita de Piracicaba tem uma liderança ótima. E eu já te falo mais uma coisa. Você sabe que eu estou vinculado ao CCDPE, né? Mas já mandei para lá alguns nomes da região que eu acho que tem que ser inseridos no movimento estadual e no movimento nacional. Entende? Piracicaba sempre foi um celeiro, né? Está aí o nosso querido Pedro de Camargo. Quanta gente boa teve. E realmente nós vamos encontrar muita gente boa. Eu quero vê-los todos daqui uns 20 anos. Aí eu vou dizer assim, vou mandar a gravação desse programa para vocês. Rogério, depois eu quero ler um trecho do livro Vinha de Luz, Luiz, aquele que nós encontramos na pesquisa do Vadimeco, um deles, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para o Rogério e você contribui se você quiser. Lá na questão 65 do livro Consolador, ele fala o seguinte: o homem que guarda responsabilidade nos cargos públicos da Terra responde no plano espiritual pelas ordens que cumpre e faz cumprir? Se ele responde, evidentemente que responde, tanto pelas suas obras nos cargos públicos e responsabilidade, como nas suas obras que são ditas singelas e simples, que são responsabilidades, às vezes, até dentro de casa. Quanto maior a responsabilidade que cada um de nós encare na sua vida, principalmente profissional, na possibilidade de influenciar outras vidas, tanto positiva quanto negativamente, como consequência, todos estamos atrelados a uma provação complicadíssima. É uma prova na qual cada um de nós deve de passar ou não. Porque, às vezes, a gente tem o livre-arbítrio de utilizar aquele poder que nos é conferido de forma temporal para uma direção para a vida daquelas pessoas que dependem de nós. Mesmo como chefes, às vezes, uma chefe de seção, um cargo de gerência numa loja, numa fábrica, seja onde for, numa empresa. É uma pessoa que tem muita responsabilidade, tanto para cuidar, às vezes, do sentimento das pessoas que trabalham com você, e não única e exclusivamente tratá-los como empregados, já que eles sabem que são funcionários que necessitam de ocupar um cargo dentro de uma organização, mas uma pessoa que deve tratar todas as pessoas com muita dignidade. E, se possível, também exercer o seu trabalho para que as coisas tornem-se mais fáceis, porque o trabalho em si já é difícil por si só. A gente não escolheria, poxa vida, se o nosso problema não existisse uma necessidade financeira na nossa vida, em que a gente tivesse que manter as nossas necessidades fisiológicas, o nosso padrão de vida, a nossa vontade de exercer alguma coisa, a gente não escolheria por conta própria, na sua essência, ah, eu gostaria de trabalhar lá em tal algum lugar. Não, eu vou fazer alguma coisa que às vezes eu quero fazer, e muitos poucos de nós trabalham com aquilo que lhe dá prazer. Então, é uma questão que para nós é bastante profunda, porque nós vemos que os principais comprometimentos daqueles que passam do plano terrestre para o espiritual são esses comprometimentos coletivos. Aqueles que atuam e, ao mesmo tempo, atuam de uma maneira muito ruim do ponto de vista da sua escolha evolutiva, que afeta de uma maneira tão negativa a vida daquelas pessoas que fazem parte da sociedade onde ele pode atuar, que passam, às vezes, situações e vidas extremamente complicadas. Se temos como exemplo um Hitler, por exemplo, que tornou-se um exemplo de um nome dentro da nossa história e da nossa sociedade, que atuou de uma maneira muito negativa dentro do contexto em que viveu. E olha as barbaridades que ocorreram naquela época. Um Stalin da vida também, igualmente cruel. Pessoas que tinham dentro de si algo que poderia ser expostas para a sociedade e escolheram por si só fazer aquilo que não era o mais correto. Mas, ao mesmo tempo, nós também estamos rumo a uma sociedade, para não falarmos apenas do pessimismo, né, e dos exemplos ruins, esperando que alguns de nós opte por dedicar sua vida ao bem. E pensou que legal, daqui, sei lá, uns 500, 1000 anos, em que o nosso mundo seja um mundo de alegria, de felicidade, que nós tenhamos governantes que trabalhem em prol da sociedade, é uma coisa que talvez, né, no futuro, não sei se nessa vida, talvez não, mas no futuro, depois de uma outra volta, umas paragens por aqui, se a gente tiver merecimento, né, vai ser muito bom ver coisas como essas. Bom, muito bom. Eu gostei demais até aqui, mas ainda a gente tem mais uns 10 minutos de programa. Luiz, um dos assuntos que nós vemos é o livro Vinha de Luz, quando a gente pesquisa pelo assunto política, lá no Vadimecum Espírita. Tem 73 referências. 73? 73. E nós encontramos ali o item Política Divina, o item de número 59, eu vou ler para vocês e eu quero comentar de vocês dois, porque aqui traduz de uma maneira bem ampla aquilo que nós estamos falando. Comentário de Jesus em Lucas capítulo 22, versículo 27. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis, embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e, nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueça das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. O Léon Denis, ele tem uma frase que diz assim, que nós não podemos cuidar do ser social sem cuidar do ser individual. É uma frase linda, que realmente é a base de tudo, né? E esse trecho é muito interessante porque ele nos fala da política divina. É uma direção, né? É um propósito, a política do amor. Então, e foi isso que Deus implantou na Terra, e através de Jesus você vê que é um planejamento impecável. Você vê que esse espírito que chegou ao auge, né, ele reencarnou entre nós para deixar como exemplo o modelo de ação para todos nós. E você veja que Jesus reencarnou no seio da religião judaica. Porque se a religião judaica absorvesse aquilo que ele trouxe, a plataforma de divulgação do cristianismo seria muito mais ampla, seria muito mais rápida, né? Mas Deus tem os seus planos e os homens também têm os deles, né? E quanto mais os homens se afastam da política do amor e se adentram, né, na política do ser humano, eles começam a gostar das coisas materiais e aí não têm olhos para ver alguma coisa que foi anunciada, foi enviada e se cumpriu. Né? Eles fizeram a escolha dele. Mas Deus respeita tanto o livre-arbítrio do ser humano que permitiu que isso acontecesse. Ele não deu uma martelada e disse assim, vocês vão fazer porque eu quero. Isso aí é a coisa que nós mais observamos na espiritualidade. Respeito ao livre-arbítrio. E com o Consolador se repetiu a história. Eu estava falando com o Rogério do livro Roma e o Espiritismo, Roma e o Evangelho, que foi ditado no Vaticano. O Papa, ele mantinha o secretário dele espiando as reuniões mediúnicas que eram realizadas por bispos e padres. Os médiuns eram bispos e padres. Tem olha, eu nunca vi livro espírita, poucos livros espírita você vê com mensagem de Paulo, de João, de Maria, de Pedro. Esse livro tem mensagem de todos esses evangelistas, todos os apóstolos, mensagem linda. Eu estava falando para o Rogério, tem uma mensagem de Jesus. Eu não ousei dizer que não é de Jesus, porque é uma mensagem tão direta, tão objetiva. E isso foi colocado dentro do Vaticano. E o Consolador foi prometido para a Igreja. Eu vos enviarei o Consolador. Mandou no seio das igrejas. E as igrejas também não aceitaram. Os médiuns que trouxeram o Espiritismo eram católicos, ateus, judeus, evangélicos. Quantos livros espíritas têm ditado por pastores evangélicos? E então você vê de novo, Deus tem o seu plano, que é realizado da melhor forma, com a base mais sólida para a expansão, mas os homens têm os deles. E Deus respeita o livre-arbítrio dos homens. Impressionante. Então, não existe outro modo de se elevar o mundo a não ser esse individual. Persuasão, né? Não vamos fazer como o cristianismo dos anos 300, onde os imperadores decretaram: todo mundo vai ser. Vamos pela persuasão. Vamos divulgar o evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo um trabalho maravilhoso no sentido de compensação para mim. Eu estou sentindo satisfeito. Estou fazendo lives com estudo de um determinado livro. E o grupo está encantado com o livro. Então, eu creio que eu conseguirei colocar na cabeça dessas pessoas o gosto pela leitura do livro espírita. É isso aí, Sérgio. Muito bom. Bom, Rogério? Olha, eu acho que resumindo tudo isso que nós conversamos, esse não é um programa de política partidária. É um programa para que a gente possa compreender-se na sociedade em que nós vivemos. Compreendendo que, independente das nossas escolhas, as nossas preferências, aquilo que queremos, para a nossa sociedade, como a política em si pode ser utilizada para termos um mundo melhor, é termos a pretensão de poder observar que essas nossas escolhas devem, antes de mais nada, passar por os ensinamentos cristãos, que devem fazer parte do nosso dia a dia, de como proceder, de como ser uma pessoa evangelizada. Evangelizada em si, educada, uma pessoa que sabe se comportar, que sabe falar, que sabe ser gentil, que sabe ajudar o próximo, que sabe esquecer-se de si, muitas das vezes, em prol de um ideal. Então, eu acredito que esse nosso comportamento, na somatória deles, quando um dia nós, como sociedade, escolhermos que vale a pena ser assim, é que vai contaminar a sociedade de uma maneira positiva. Hoje, já que a nossa sociedade está tão contaminada de uma maneira negativa. Negativa que nos leva a odiarmos-nos uns aos outros e não amarmos-nos como Jesus nos tentou ensinar, para que amássemos, para que olhássemos os nossos irmãos como se amássemos como se fossem as nós mesmos, né? E esse ensinamento talvez fique um tanto quanto esquecido, porque mesmo dentro do contexto religioso a gente se divide. Ah, não, eu sou espírita, o fulano de tal é católico, o outro fulano lá é evangélico, o outro é muçulmano, e por aí vai, né? E nós não vemos, na verdade, os melhores pontos entre nós, que são os pontos de interseção. A maneira como cada um de nós se comporta, utilizando-se do que tem de melhor, que é a bondade, né? O amor. Então, nesse sentido, eu chamaria atenção para que nós pudéssemos observar que o importante na nossa vida é isso, e não essas paixões político-partidárias que muitas das vezes nós angariamos no nosso coração e não observamos que mais 4, 5, 10 anos isso não existe mais. E a gente fica brigando por pessoas que não sabem nem que a gente existe, né? O que se torna muitas das vezes uma coisa meio louca, né, da nossa parte. Então, que lembremos que o perene da nossa vida é Jesus, né? E que colocamos o serviço da nossa política como cidadão orientado da mesma maneira que passemos a observar o que é perene para todos nós. Muito bom. Eu gostei bastante do programa. Acho que a gente abordou um tema que é extremamente importante. Eu vou me despedindo aqui de vocês, lembrando pela última vez a questão do... Nesse fim de semana acontece a 27ª Feira do Livro Espírita de Piracicaba. Eu coloquei o endereço aí para vocês, no dia 6 e 7 de agosto, na Livraria Espírita Allan Kardec. Mais informações, telefone 988778022, DDD 19. Luiz, suas últimas considerações e depois Rogério faz uma prece para nós encerrarmos. Eu agradeço pelo convite e para mim é sempre um prazer participar desse programa. Cada vez que eu participo desse programa é uma coisa mais gostosa, né? Vai se somando. E para mim realmente é um prazer imenso participar desse programa. Obrigado pelo convite. Da minha parte também sobra-me a única palavra que pode representar um momento como esse, a gratidão. Gratidão aos amigos que aqui também se propuseram a passar uma hora do seu dia de uma maneira gostosa, simples, reflexiva, para que a gente possa construir também esse nosso interior, que às vezes é tão necessitado de entendimento. Mas a gratidão também aos amigos que aí nos acompanham, pensando nas suas vidas, avaliando aquilo que também é importante e, por que não, compreendendo que todos somos filhos de Deus. Dessa maneira, agradecemos todos as oportunidades que nos são benditas na vida. Benditas porque muitas das vezes são oportunidades alegres que nos levam a reconhecer que Deus existe. Mas nós que procuramos o caminho do bem, encontrar aquilo que para nós faz bem, lembrarmos-nos também que as situações que nos são mais benditas são aquelas difíceis de digerir. Situações que nos levam a passar, muitas das vezes, angústias intérminas nas nossas vidas. E por que não agradecê-las com a mesma intensidade, porque todas trazem em si, no seu bojo, um entendimento e uma lição escondida. Eu deixo assim, então, com toda essa alegria, um desejo de que todos tenhamos uma noite de muita harmonia. E quem sabe, no outro programa, estejamos juntos aqui pensando, avaliando a nossa vida e, quem sabe, escolhendo um momento melhor de mudar. Um grande abraço a todos os amigos que aqui nos acompanharam até o momento. Que tenhamos uma semana abençoada. E até a próxima. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau para vocês.